jeito que sonhei. O céu, o mar, talvez o meu olhar distante. Então eu me encontrei, tão perto que sonhei o amor naquele instante. Senti meu coração cantando a emoção descompassadamente. Teu nome eu escrevi nas notas da canção de um jeito diferente. Os versos que inventei, te juro eu não sei, deixei não sei aonde. Na pressa de encontrar o verde do olhar, te navegar mais longe. Em forma de canção, te dar meu coração do jeito que sonhei. O céu perto de mim, tu és o meu amor, te amo. Versos que inventei, te juro eu não sei, deixei não sei aonde. Na pressa de encontrar o verde do olhar, te navegar mais longe. Em forma de canção, te dar meu coração do jeito que sonhei. O céu perto de mim, tu és o meu amor, te amo. O céu perto de mim, tu és o meu amor, te amo. O que nós trazemos para vocês hoje? Hoje trazemos Emílio Santiago. Emílio Santiago eu conheci assim que ele se lançou. Ele foi lançado num concurso do Flávio Cavalcante, no seu antigo programa Boa Noite, Maestro. Acredito que seja esse o nome, agora não tenho mais certeza. E ele ganhou o concurso, e não era muito comum isso acontecer, mas o Flávio Cavalcante decidiu, num determinado momento, junto com as pessoas que faziam parte lá do seu grupo de jurados, eles decidiram fazer esse concurso, e uma coisa séria, bem feita, com critério, diferentemente de muitos desses concursos de calouros. E revelaram, de fato, um cantor que sempre esteve, vamos dizer, reconhecido pela mídia e com sucesso de público durante todos esses anos. Hoje o Emílio Santiago está já com 65 anos e ele é de 1946. E ele, sem dúvida, é um cantor que agrada a quase todos. Continua com sucesso, principalmente na noite. Ele canta muito na noite e canta mais, sem dúvida, música brasileira, mas vários estilos, vários compositores, e trazer o Emílio Santiago era algo que não poderia deixar de ser aqui no nosso Questão de Sensibilidade. E eu trago do Emílio Santiago, vocês já ouviram a primeira música, as músicas do CD De Um Jeito Diferente. E isso o Emílio Santiago tem mesmo, ele tem um jeito diferente, ele tem um estilo inconfundível e uma voz também muito identificável. Você sabe que é o Emílio Santiago que está cantando. Um bom passeio musical para vocês e eu volto ao final para que nós tenhamos ainda alguns comentários e as nossas despedidas. Até mais. Tava aqui pensando um pouco e fui eu, bem mais longe desse mundo, viver tentando conquistar o seu amor, cantando vim buscar. Sempre que eu canto e prazer de um beijo devagar, lavando a alma e o mundo pra te dar. Se tem perigo, vou seguindo a emoção, não me divido. Coração há tanto tipo, remando pela contramão. A vida é um leve trás, a liberdade é um pouco de tudo que nos satisfaz. Nos satisfaz. Chega mais, que tem mistério e tem sou de paz sempre que eu canto. E eu sei, não pra separar, desejo e loucura. O amor é demais, dizer não digo, que todo mundo é igual, há tanto tipo, tentando se manter normal, nesse mundo fugaz, a liberdade é um pouco de tudo que nos satisfaz. Satisfaz, oh, yeah. Se tem perigo, vou seguindo a emoção. Corpo e coração há tanto tipo, remando pela contramão. A vida é um leve trás. A liberdade é um pouco de tudo que nos satisfaz. Nos satisfaz. Yeah. Oh, nos satisfaz. Chegado, saravá, pra quem chega cansado, xalá. Água de beber, beberá, que nem água de coco. Cheiro de querer, camará, é perfume no corpo. Pra quem gosta do vento, ventará. Pra quem gosta de chuva, choverá. Pra quem gosta de lua, luará. Pra quem quer dia claro, sol virá. Gosto de ficar imaginando que os teus olhos me pedem. Gosto de ficar nessa preguiça espreguiçando de amor. Gosto de ficar adivinhando que os teus olhos refletem. A teu lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor. Como é bom viver junto com você. Água de beber, beberá, que nem água de coco. Cheiro de querer, camará, é perfume no corpo. E quem gosta da vida, viverá. E quem anda sem pressa, chegará. Quem precisa de santo, rezará. Quem tem fogo no corpo, pecará. Gosto de ficar nessa loucura sem saber o que eu digo. Gosto de ficar nessa preguiça espreguiçando de amor. Gosto de ficar nesse delírio delirando contigo. A teu lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor. Como é bom viver junto com você. Imaginando que os teus olhos me pedem. Gosto de ficar nessa preguiça espreguiçando de amor. Gosto de ficar adivinhando que os teus olhos refletem. A teu lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor. Como é bom viver junto com você. De beber, beberá, que nem água de coco. Cheiro de querer, camará, é perfume no corpo. Que nem água de coco, beberá, é perfume no corpo, camará. Pra quem é bem chegado, saravá. Pra quem chega cansado, oxalá. Pra quem gosta do vento, ventará. Pra quem quem gosta de chuva, choverá. Pra quem gosta de lua, luará. Pra quem quer dia claro, o sol virá. E quem gosta da vida, viverá. E quem anda sem pressa, chegará. Quem precisa de santo, rezará. Quem tem fogo no corpo, pecará. Você já foi mais. Te assustava o barulho que ele faz. Te inibi um desejo safado, pois eu me excedia demais. Se eu te via, meu corpo ardia e nem te deixava dormir. Eu que já nem ciúmes sentia, porque eu só queria sentir. Por você fui logo evitando aqueles excessos fatais. E o meu desejo foi mergulhando e caiu no deserto dos casais. Se era assim que você me queria, podando todo o meu tesão, exubero e te esqueço um dia. Você não me balança mais, não. Você já não me balança mais. Você não me balança mais, não. E você já não me balança mais. E você não me balança mais, não. Você já foi mais. Te assustava o barulho que ele faz. Te inibi um desejo safado, pois eu me excedia demais. Se eu te via, meu corpo ardia e nem te deixava dormir. Eu que já nem ciúme sentia, porque eu só queria sentir. Por você fui logo evitando aqueles excessos fatais. E o meu desejo foi mergulhando e caiu no deserto dos casais. Se era assim que você me queria, podando todo o meu tesão, exubero e te esqueço num dia. Você não me balança mais, não. Você já não me balança mais. Você não me balança mais, não. Você já não me balança mais. E você não me balança mais, não. Ai, ai, ai.

Foi sexta-feira ao bom fim, e de joelhos eu pedi ficar de love com você daqui pra frente. A menininha, a mãe senhora do candomblé, eu fiz mandinga pra você, disfarce vem. Daqui pra frente, se meu São Jorge me atender, eu dou o mundo pra você, disfarce vem, disfarce vem, disfarce vem, disfarce vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Disfarce vem. Vem, vem, vem, vem, vem, disfarce, vem. É. Toda vez que a escola de samba de roda batuca na rua, Maria vem sambar. Na sandália de prata cativa sacode, levanta a poeira. Me mando pra lua, com ela vou brincar, papá com pá com pá. Um dia desses me mando com a rosa, vaso do coração, me varro da razão. Um dia desses me mudo para o amor, pois lá bem sei quem sou. Um dia desses que o mundo vai à rua, brincar de carnaval, floresta tropical, Mariazinha. Do Curuzu, todo momento penso em tu. Quando tem água nesse deserto, seu cabelo lança moda, garotinha sem cupé. Me mando pra lua, com ela vou brincar, papá com pá com pá. Um dia desses me mando com a rosa, vaso do coração, me varro da razão. Um dia desses me mudo para o amor, pois lá bem sei quem sou. Um dia desses que o mundo vai à rua, brincar de carnaval, floresta tropical, Mariazinha. Tô comendo, penso em tu. Vou ter água nesse deserto. Seu cabelo.

quando você vai pro mundo seu sem me levar. Quando você sai sem me beijar, sem mais adeus, sem razão. De repente então desaparece, vai em frente e até se esquece que me deixa tão sozinho, tão perdido num caminho onde o amor não acontece fora do meu coração. Sei que com você vai ser assim. Sei que sem você eu vou chorar por mim. E o mais triste dessa cena é saber que vale a pena, mas você não vai até o fim, até o fim, até o fim. Até o Mas agora eu já vou por aí, porque não sirvo pra ser de você. E vou por aí, e vou por aí. Não vou, não devo mais transar contigo, medo. Agora não dá mais, já tô curtindo o azul. E sei que o tempo vai nos engolindo na loucura do amor. Ficar contigo é que eu não vou. Não vem, não briga, que eu não vou, não vou. Ficar contigo e depois me perder. Agora eu quero paz, só vou curtindo o azul. Já não posso mais correr perigo, mesmo na loucura do amor. Ficar contigo é que eu não vou. Morrer contigo é que eu não vou, não vou. Nessa procura do prazer, pra quê? Me possuindo com a dor, me seduzindo que eu não dou, não dou. Não vou contigo, quero te esquecer. Pavor de ir contigo com calor, voltar pro ninho que eu já tô arrependido de me esconder. Mas agora eu já vou por aí, porque não sirvo pra ser de você. E vou por aí, e vou por aí.